humanidade, ela tá toda perdida. Não sabe nem pondera o valor de uma vida. Ninguém ama ninguém, é raro quem não é louco. Tirando eu, Cascão, te garanto que são poucos. Será que é assim que Deus quer ver a gente? Exército vencido por maconha e aguardente. É chato, mas é fato, verídico e atual. Na luta incessante que travamos contra o mal, ninguém tem paciência de plantar para colher. Como tudo é vaidade, só acredita no que vê. Tira exemplo, meu Capão, que é um dos maiores guetos. Não falo do bairro teu, pois confesso, eu sou suspeito. No Capão a molecada só quer ter um 12 mola, um atuist, 2 e 4. E mulher só as da hora, ninguém quer pagar veneno de estudar por 8 anos. Pra sonhar em ser doutor, ser frustrado no seu sonho. Você que canta um rap, pensa alto, coisa e tal. Acha aí uma saída pra acabar com esse mal. Como cê quer que eu te escute e acredito em você? Cê também é uma vítima dos homens do poder. Cê não acha que já era, que esse mundo tá perdido? Só Jesus voltando mesmo pra salvar os oprimidos. Eu quero mostrar pra você o meu estilo de vida. Eu não bebo, eu não fumo, eu só faço uma corrida. Pra poder o meu Zequinha ter no que se espelhar. Porque se assim não for, veja bem o que vai dar. Meu pivete fica fraco, sem ter orientação. O sistema mina as bases, manipula o coração. Fica ele meio amargo, sem ter fé no amanhã. Parecendo feed rico lá, deitado no divã. Ô doutor, eu estudei no Dante Alighieri. Morei fora 4 anos, nunca entrei no DP. Não conheço uma favela, nunca vi um favelado. Não entendo o motivo que me fez um viciado. Será que eu tô colhendo tudo que meu pai plantou? Ele achava que o dinheiro compra tudo, até o amor. Não sabia, hoje sabe, eu garanto, é verdade. No mundo material, quem domina é a vaidade. Seja escravo do dinheiro, abandone o amor. Seja amigo do inimigo e perca a paz do Senhor. O dinheiro compra tudo e corrompe o coração. Lembra Judas que vendeu Jesus Cristo pros vilão? Seja escravo do dinheiro, perca sua paz eterna. Seja amigo do inimigo e vegete aqui na terra. O dinheiro compra tudo, sua camisa, o seu boné. Só não compra o passaporte, que você entra lá no céu. Sou bocão, da Diogo e mais um da humanidade. Que confessa que é o seguinte, tá sofrendo de verdade. Cês não sabem, mas aí, olha só, eu vou falar. O poeta sofre mais, porque para pra pensar no que aqui eu tô passando e no que lá cê já passou. Ele herda do seu pai, a herança do seu vô. Ele fica chateado quando a tia zia crente. Tem um filho que adora a quadrada e 2 pentes. Quando o tio que é pedreiro e construiu a escola, vai com o filho pede vaga e ouve não, voltou tá hora. E o poeta se revolta quando os vermes do sistema faz reunião com o rap. E o rap diz que vale a pena quando o povo que faz parte de outros gênero musical diz pro rap participe. O rap diz que tá normal. Me revolta porque eu lembro que não muito na antiga, nós não éramos Zé ninguém. Esses putos se mordiam quando eles via a gente, entortava o nariz. Hoje quando vê a gente, tamo junto é o que diz. Tamo junto um carai sem futuro oportunista. Cê tá junto com os pipoca, tira meu nome da lista. Cê já viu eu na Jimenez ou no trouxa do Faustão? Sai pra lá, baba ovo, aqui cê não cola não. Tem até um SPM que matava lá no morro. Hoje é dono do Rutus, entrega prêmio pro meu povo. O bagulho tá desandado, eu acredito, é verdade. No mundo material, quem domina a vaidade. Seja escravo do dinheiro, abandone o amor. Seja amigo do inimigo e perca a paz do Senhor. O dinheiro compra tudo e corrompe o coração. Lembra Judas que vendeu Jesus Cristo pros vilão? Seja escravo do dinheiro, perca sua paz eterna. Seja amigo do inimigo e vegete aqui na terra. O dinheiro compra tudo, sua camisa, o seu boné. Só não compra o passaporte, que você entra lá no céu. Eu queria comentar a respeito do amor. Se o malandro me permite, escuta aí, faz favor. Cê se lembra que eu falei? Quem não ama não tem alma, nem na hora do B.O. vai conseguir ter a calma. Suponhamos que então eu tô dentro da agência, fugitivo da justiça, sem amor nem consequência. No meu subconsciente eu tenho aquela decisão. Pra cadeia eu não volto, eu prefiro o caixão. Tô armado até os dentes de granada e fuzil. Tiro pino, erga a mão, lá de fora cê me viu. Seja logo, pensa alto e vai fazendo um castelo. O bagulho azedou, vamos tudo pro inferno. E na sua mente começava a contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, falta 5 pra partida. O que você não esperava é que tava ali na fila. Pagou na conta de luz, sua ex com a sua filha. Você ganha, não acredita, já começa a gaguejar. Aí, chão, passa o pano quem tá lá. Tô no beco sem saída, cê vai ter que me ouvir. Cê quer duro pra você, imagina então pra mim. Cê não ama mais ninguém, se tornou morto-vivo. Eu só tô me adiantando porque eu sou um oprimido. Toma aqui a minha arma, não é porque tá dando errado. É que Deus acabou de me pregar um ditado que a vida das pessoas que a gente nunca viu. Pode ser um tanto fácil para apontar o fuzil, só que a partir de agora eu aprendi a respeitar. Vou amar quem não conheço como fez o Jeová, porque tá ali na fila, minha filha sangue bom. Põe o pino na granada e vamos junto pra prisão. Aê, joga as armas no chão e sai com a mão na cabeça. O bagulho tá cercado, 75437. Sou eu, chefão, qual que é a fita? Aí, ladrão, agora o rap já era. Eu só fiz essa viagem pra nós mesmo aprender que a dor só é bem-vinda quando não for em você. Vida louca também ama, vida louca vai pra guerra. Ele é o que precisa mais amor aqui na terra. Tenho que amar o irmão como eu amo a mim mesmo. É doidão, eu aprendi na balança por um peso. Acho que todo ladrão também tem que analisar, pois um dia ali na agência sem que ele esperar pode tá ali na fila depositando um dinheiro. Sua filha, sua mãe, o seu pai e seu parceiro. E aí vai aprender que o amor é uma verdade no mundo material. Quem domina é a vaidade. Seja escravo do dinheiro, abandone o amor. Seja amigo do inimigo e perca a paz do Senhor. O dinheiro compra tudo e corrompe o coração. Lembra Judas que vendeu Jesus Cristo pros vilão? Seja escravo do dinheiro, perca sua paz eterna. Seja amigo do inimigo e vegete aqui na terra. O dinheiro compra tudo, sua camisa, o seu boné. Só não compra o passaporte, você entra lá no céu.